No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 14 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham, aos ouvintes. Nessa manhã de terça-feira, de tempo chatinho. Olha, continuamos aí com as temperaturas parecidas. A mínima 13 graus, máxima 18 graus. Chuva durante todo o dia. Aqui no centro da cidade, 17 graus a temperatura. E minha gente, ontem, Dilma falou por 13 horas. Olha, desumano o processo esse. Quando você vê, né? Enfim, a intensidade, o número de horas que se passaram, realmente que processo cansativo esse. Claro, todas as possibilidades devem ser exploradas, tudo está sendo cumprido de acordo com a lei, mas que processo complicado esse, que realmente deve ter levado à exaustão a presidente afastada Dilma Rousseff. Hoje, mais um dia, daqui a pouco começa o debate, então, entre os advogados de acusação e de defesa, 1h30 para a acusação, outra 1h30 para a defesa, mais 1 hora para réplicas e outra para tréplicas. Na continuidade, então, do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. A acusação e defesa, então, tem essa 1h30 de debate. Depois, os senadores inscritos podem se manifestar por 10 minutos cada um. E até ontem à noite, 56 estavam inscritos. Então, hoje é mais um dia longo, né? Encerrada a discussão, quem preside todo o processo, no caso no Senado, o presidente da sessão, Ricardo Lewandowski, lerá um resumo do processo, com as fundamentações de acusação e defesa. Dois senadores favoráveis ao impeachment de Dilma e dois contrários vão ter 5 minutos cada um para encaminhar a votação. Lewandowski vai fazer a seguinte pergunta. Abre aspas. Cometeu a acusada, senhora presidente da República Dilma Vana Rousseff, os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimos junto à instituição financeira controlada pela União e a abertura de crédito sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são imputados e deve ser condenada à perda de seu cargo, ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos? Então essa é a pergunta. Os senadores vão votar sim ou não. A votação vai ser nominal, via painel eletrônico. Cada senador vai falar o voto, assim como aconteceu na Câmara de Deputados. Depois, então, o resultado vai ser proclamado. Se ao menos 54 senadores votarem a favor do impeachment, Dilma vai ser definitivamente afastada da presidência. Se o placar de 54 votos favoráveis não for atingido, o processo será arquivado e Dilma reassume a presidência da República. É o que a gente tem a falar por enquanto. Então, estamos ligados em Brasília, mas hoje é um dia especial. Começamos aqui mais uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito do município de Chapecó. Conforme o sorteio feito com as coordenações de campanha, hoje quem conversa com a gente é Hélio Sela. A gente vai rapidinho para o intervalo e na volta, então, falamos de Chapecó. A gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. Grande Oeste.

e perguntasse para mim me apresentar. Eu pedi. Tu pediu. Tu pediu. Uma ordem, então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Hélio Francisco Sela, nascido em Chapecó, em 4/10/53. Sou filho de Pedro Giordano Sela, Elza Lúcia Sela, também nascidos em Chapecó. Sou filho de desbravadores. Com certeza eu tenho um grande legado, porque o pai e a mãe, só de afilhados de batizados, são 104 afilhados, fora padrinho de casamento e crisma. Então você vê o quanto que isso representa para mim, né? Como filho desta terra. Sou casado com Jane Sela. Tenho dois filhos, o Alexandro e Amanda. Tenho a Nora Keiser, o genro Ricardo. Três netas, a Sofia com 10, a Sara com 6 e a Nadine com 1 aninho. É uma figura. Minha formação é superior em administração pela Fundest, Chapecó. Fiz vários cursos em São Paulo, Belo Horizonte, no meu ramo empresarial sobre administração, sobre administrativo e financeiro, marketing e vendas. Participei ultimamente de palestra com palestrantes na economia para como se preparar para superar essa crise econômica, política e ética que passa esse país, e moral, né? Como a gente se prepara, quais as atitudes a serem tomadas. Então isso é muito, muito importante para esse momento, que é a maior crise que esse país já passa. Então eu sou empresário no ramo de automotivo e transporte, estamos com prestação de serviços e transportes especiais. E sou filho de desbravador. Meu avô Vitória chegou aqui em 1923, se instalou aí onde hoje é a Colônia Sela e leva o seu nome. E depois veio trazendo as outras famílias, vieram se juntando do Rio Grande do Sul. E de lá para cá fez com que essa grande comunidade que é hoje a Colônia Sela e leva o seu nome. Quero deixar aí um abraço a toda a comunidade da Colônia Sela que nos está ouvindo, a grande família que nos apoia juntamente com o Buligão. Isso é importante para mim e para a nossa cidade de Chapecó. Eu sou sangue puro, sou pior. Minha mãe é Sela e o pai também é Sela. Então você vê como é que era a dificuldade na época para arrumar com quem casar, né? Sela com Sela. Sela ao quadrado. Sela ao quadrado. Sou Sela puro. Então você veja... E casaram muitos, muitos parentes casaram entre si. É uma história muito recente da colonização. E a questão partidária? Filiação partidária, porque, veja, cada coligação aqui, né, é uma união de pensares, é uma união de partidos. Então é interessante porque a gente vê, aos poucos, né, na medida em que a campanha é mais curta, mas, enfim, vai passar muito rápido, mas nós vamos nos acostumar com os nomes das coligações. Isso. Então, o Hélio Sela é vice do Luciano Buligon, Luciano Buligon é PSB, e Hélio Sela é... Partido da República. Partido da República. Acho que é um partido voltado às pessoas, voltado para o bem-estar das pessoas. E aí que a gente começou, entramos nesse partido, construímos esse partido em Chapecó, justamente pensando nisso, pensando no futuro. Candidato, me diga uma coisa. O seu ponto de vista sobre a elaboração dessa coligação? Porque, no caso, são mais partidos que compõem a coligação, não são apenas PR e PSB. O seu ponto de vista... Como vice, como é que se construiu essa coligação? Houve muito suspense, o cargo de vice foi sempre muito visado. A gente muitas vezes ouve, mas vice não importa. Vice importa, sim, e a gente vê como se demora, né? O período, como é demorado o período de conversação entre partidos, a discussão de possibilidades. Como é que se chegou ao seu nome para compor essa chapa? Olha, chegando ao meu nome, eu também... Vários nomes surgiram para ser vice-prefeito de Chapecó. Foram surgindo os nomes, e um dia eu recebi um chamado que alguém queria, o João Rodrigues queria falar comigo na prefeitura municipal, e lá eu estive, e ele me pedindo para que colocasse o meu nome à disposição, deixasse o meu nome à disposição para compor uma chapa com o Buligão. Mas assim mesmo, tinha outras tratativas ainda pela frente. E nesse momento, eu, como tinha conhecimento dos partidos, depois fui chamado, e dizendo que para ver se eu aceitasse esse vice mais uma vez em Chapecó do prefeito Buligão. E tive que fazer uma consultar a família, os amigos mais achegados, para ver, porque eu queria um apoio, eu queria agregar alguma coisa ao vice, não simplesmente ser vice-prefeito. Queria que meu nome, se fosse compor a chapa, queria agregar alguma coisa maior, que fosse hoje na geração de votos para se eleger e depois no meu conhecimento sendo aproveitado para a gestão do município de Chapecó. E foi com esse sentido que nós aceitamos. E aí tivemos o apoio de todos os partidos que compõem a coligação, acho que foi unânime. Eu estou muito lisonjeado por isso, agradeço a todos os partidos que fazem essa composição conosco, que são os partidos o PSB, o PR, o PSD, o PSDB, o DEM, o PTB, o PSL, o PRB, o PM, PMN, PP, PROS, PEM e SD, Solidariedade. Então todos os partidos que compõem me apoiaram no alinhamento do meu nome e a aceitação foi unânime. Então eu me sinto muito feliz e acredito que, embora estar há 8 anos fora da vida pública, retorno agora, temos que ampliar nossos conhecimentos públicos novamente, se entrosar na campanha, estar junto do Boligão para poder fazer uma grande administração para o Chapecó. Eu acho que tive 2 mandatos a vereador, fui vereador por 2 mandatos, 92, 96, 96, 2000, foi 4 anos de mandato de vereador junto com o prefeito Fritz. Fui secretário de obras do prefeito Dilso Tiquim. Aí ainda me lembro, na época, o trânsito estava obra e serviços urbanos, e o trânsito estava subordinado aos serviços urbanos. Instalei a primeira rótula ali no fui pioneiro na primeira rótula na rua Porto Alegre com a Marechal Deodoro, que era um ponto crítico de acidente. Aí acabamos com os acidentes, foi complicado na época, nós viajamos para fora junto com, fomos para Hanover, na feira de Hanover, e então na época o Caramori era secretário de desenvolvimento econômico, foi junto até, e nós ficamos, e lá acompanhamos, assistimos isso, e vimos esse sistema criado, e chegamos aqui e implantei isso como secretário. E deu certo, deu muita polêmica, deu muita coisa, o gelo baiano, o pessoal batia carro, vinha reclamar, queria consertar esse carro, mas uma coisa que deu certo, momentâneo era paliativo, que agora, lógico, hoje precisa um estudo completo, ver se vai semáforo, se continua as rotas, mas daí saiu a cópia para todo o resto de Santa Catarina, se você viu, o Xaxim começou a copiar, Xanxerê, e é uma coisa que deu certo, e a gente copiar o que dá certo. Então tem certos trechos das ruas da avenida que dá certo isso e tem um estudo. Agora, lógico, sempre tem que ter um estudo técnico, se ali vai uma rótula, se ali vai um semáforo, se vai alguma coisa, para ter acessibilidade. Então eu tive essa possibilidade. E em 88, já tu veja bem como é que é, Raquel. Em 88, no prefeito Milton Sander, eu trabalhava na Volvo do Brasil. E a Volvo tinha um programa de segurança no trânsito. Eles visavam os corredores de ônibus nos centros urbanos. E eu, naquela época, já pensava em instalar isso em Chapecó. Eu não era político, não era nada. Eu era simplesmente um cidadão chapecuense nascido aqui. Fizemos um trabalho, fomos a Curitiba. Na época era Ademir Aduro, que era o secretário dos transportes, junto com o João Escopel, empresário, que era a única que tinha em Chapecó. Fomos na Volvo em Curitiba, levamos o mapa da cidade, vimos, consultamos, tinha um engenheiro francês, que até hoje me lembro o nome dele, Alain Canel, era o nome do engenheiro. Fizemos um estudo da viabilidade de implantação em Chapecó. Disse que era possível, mas era um estudo completo, mas não precisava implantar tudo na hora. Justamente fomos para Curitiba, na prefeitura de Curitiba, pegamos o exemplo de lá que estava instalado e viemos para Chapecó. Depois, por via das regras, não deu para implantar. Mas eu entendia na época que esse devia ser implantado, não se você não pudesse implantar, não precisava fazer agora, tu tinha que prever o futuro, deixar já o corredor pronto, ninguém ia construir, hoje era a fase de fazer, não tinha que desapropriar, era muito fácil. E depois, quando eu assumi com o Dilson na secretaria, começamos. Daí eu disse, Dilson, ele me falava sobre o trânsito. E eu disse, olha, no meu ponto de vista, precisamos fazer um sistema viário completo para Chapecó, um estudo viário completo para Chapecó. Que não adianta fazer a escolha paliativa. Nós podemos fazer, vamos fazer o estudo, não vamos implantar, mas depois, aos poucos, nós vamos implantar, de acordo com a necessidade que nós temos. Mas, olha, vamos fazer. Aí veio um estudo, acho que foi a prefeitura de Curitiba, veio para cá e fez um estudo do trânsito. Ficou aqui. Depois, por cargas d'água, eu acho que na época era muito caro, se tornou muito inviável a execução naquela época e ficou por isso. É que agora já tem um plano de viabilidade, de acessibilidade, feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, que vai ser implantado aos poucos. Então veja como é que lá atrás nós tínhamos essa noção. Então eu acredito que nós temos que ver o futuro da nossa cidade, trabalhar para o futuro mais longe, ver as coisas, para depois, porque a obra fica mais fácil de infraestrutura para você instalar ela, para você funcionar, para fazer funcionar as coisas. Senão você depois fecha um gargalo, aí você não consegue mais fazer. Aí fica os gargalos de trânsito, fica o gargalo de acessibilidade, você não consegue fazer mais nada. Então acho que isso foi importantíssimo na época. Como também eu fui vice do João. Fui vice do João em 2005, 2008, 2004, 2008. Junto com o João Rodrigues, foi um grande prefeito. Nós pegamos uma cidade, se vocês estão lembrados, em 2004, uma cidade com autoestima da população lá embaixo, um comércio desmotivado. E eu acredito que conseguimos reverter tudo isso aí. De lá para cá a cidade tomou outro rumo. Hoje Chapecó é o que é, justamente porque veio de lá para cá fomentando o crescimento de Chapecó. Nós fizemos boas obras aqui em Chapecó, que eu lembro, vamos citar duas ou três, o Centro de Eventos de Chapecó, que na época foi taxado como elefante branco. Mas você olhava o futuro, você queria lá na frente. Hoje já é obsoleto. Hoje está ocupado 30 dias por mês e ainda falta espaço. Então está aí o exemplo da coisa. Então essa é a visão que nós temos que ter. Nós temos que ter uma visão hoje de estadista, de pensar na frente, de ver as pessoas, o futuro da cidade, o futuro das pessoas, o que, que nós queremos lá na frente, fazer projetos mais completos, porque a população cresce. Aí você, nós precisamos mais saúde, mais educação, tudo isso. Qual é a nossa necessidade no futuro das pessoas? Então nós temos que implantar isso, fazer as coisas. Ah, vamos construir um colégio. Ah, hoje a necessidade desse colégio é 100 vagas, então vou fazer. Mas amanhã ele já está pequeno, precisa ter feito para 200, que ele vai atender mais 2, 3, 5, 10 anos para frente. Então essa obra, essa visão que nós temos que ter hoje. Deixar o pensamento político de lado. Porque... Olha, nós vamos entrar nessa questão então, porque vocês têm um mote de campanha, né? E o mote de campanha é... A chapa, assim, se coloca, somos todos Chapecó. Bom, é uma discussão interessante, seria uma discussão muito ampla, mas aí entra a pergunta. Houve um encontro de pensar, enfim, o que considerar prioritário para Chapecó? O Boligon esteve aqui, elencou o que considera prioritário. Ah, vocês pensam da mesma forma? Porque, olha... É uma dinâmica que deve se complementar, né? Você tem que aprender a ver com naturalidade, por exemplo, o Sela e o Boligon, assim como nas demais candidaturas. Tem que haver um entrosamento. Dá para dizer, olha, o meu pensar é um pensar semelhante, o Sela vem da iniciativa privada, o Boligon tem ação na iniciativa privada, mas a gente conhece muito mais o Boligon, né, pelo tempo em que esteve como agente público. Então, existe interação? O que você, Sela, considera prioritário na chapa para dizer, olha, isso aqui sim, isso me motiva, isso me faz querer ser candidato. O que você elegeu como prioridade para Chapecó? Olha, nós conversamos muito com o prefeito Boligon, tanto que o nosso mote de campanha e até como todo Chapecó, nós vamos trabalhar por Chapecó, comprometido com Chapecó, olhando, aplicando a cada centavo do dinheiro público no seu devido lugar. Lógico, temos que fazer investimento no social, tem investimento no social, tem na educação, tem na saúde, infraestrutura, mas não podemos esquecer de fomentar o crescimento da nossa cidade, o crescimento e o desenvolvimento para a geração de emprego e renda. Nós temos que estar ao lado dos nossos empresários, eles estão dispostos a nos ajudar, fomentar esse crescimento. O poder público tem limitações, eu sei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o empresário quer que você fomente isso, não atrapalhe ele, que ele faz. O que, nós precisamos, pelo menos? É brigar pelas infraestruturas necessárias para isso, para dar essas condições para o nosso empresário investir, é trabalhar em cima disso. E as parcerias tem que ser muito certa, porque eu vou contar para você uma história. Eu consegui a liberação do acesso da 282, da duplicação, justamente por essa parceria e mostrando sempre a necessidade daquela obra. O que, que ela ia representar para o município, político, social e economicamente. Nós fizemos a obra do acesso, uma obra desacreditada, a duplicação, quando eu assumi a prefeitura em 2006, assumi em 2008, assumi no mês de junho, que o João renunciou, e eu assumi a prefeitura. Eu não tinha mais o que fazer, que era final de mandato. O que, que eu tinha que fazer? Fechar as contas do município, deixar tudo certo, porque não tinha outra obra para construir em Chapecó, para deixar um legado, uma marca minha em Chapecó. O que, que eu me dediquei? O meu foco foi a duplicação do acesso da 282. O que, que eu fiz? Pensei, primeiro, do governador Luiz Henrique da Silveira. grande governador, embora sendo do PMDB, que era, sempre tinha, ele me chamava de Tchela, o seu Tchela. Sempre tive um bom relacionamento com ele. Aí um dia eu cheguei, Luiz Henrique, eu quero o seu aval político e a sua palavra. Nós vamos buscar esse projeto, eu preciso fazer um convênio com o governo do estado. Porque Chapecó não dá para parar. Ele não me deixou falar muito, ele disse, Tchela, se depender de mim, Chapecó já perdeu o que chega. Se depender de mim, não mais perder. Toca o barco, pode tocar, porque depender do governador do estado, você está com a obra na mão. E foi o que nós fizemos. Pegamos um aval político do governador, aí fizemos a nossa parte como empresário. Nós temos que arrumar os documentos, e ajeitar o projeto já estava em Brasília, fui eu que tinha dado entrada na época. Aí eu vi que a coisa estava... Eu disse, eu vou buscar essa obra. E fui buscar essa obra. Chegamos lá e conseguimos essa obra, no apagar das luzes, mas foi um... Por que consegui essa obra? Eu levei a classe empresarial aqui de Chapecó, o nosso setor empresarial, representado aí pelo Mastro Diaco, que era presidente da SIC, representou o SICOM, o Centro Empresarial, o CDL, e fomos lá em Brasília mostrar a importância da obra para Chapecó. Não era uma obra politicamente que o Hélio queria se promover em cima, não. Era uma obra necessária para Chapecó. Juntamos toda a bancada parlamentar de Santa Catarina, no Congresso, independente de partido. Todos. Conseguiram? Todos. E era o Lula que era o presidente da República. Juntamos todos e mostramos a necessidade da obra de Chapecó, porque tinha que ser feita e concluída. Então, nós tínhamos o ministro Nascimento, que era do partido, do PR, o Nelson Guedes, que era o deputado, que agora não é mais por razões, mas foi o fomentador que nos abriu todo esse caminho, nos ajudou, porque então nós fundamos o PR. E foi uma reivindicação que nós fizemos ao ministro. Nós estamos no projeto, agora precisamos que o senhor nos dê uma força para que essa obra de tamanha necessidade para a nossa cidade, para Chapecó e para a região, aconteça aqui, porque não é só para Chapecó. Todas as vidas que foram ceifadas nesse acesso. Já pensou se não tivesse conseguido esse acesso na época, em 2008, hoje nós não teríamos esse acesso em Chapecó? Porque aí começou, era mais um processo para você jogar no orçamento do ano que vem, aí começou todo esse lero-lero do Lava Jato, essa confusão da economia do país, você não ia ter dinheiro para fazer. O que nós íamos fazer com um acesso desse? Ia virar uma loucura. E sempre falei, ó, é Chapecó antes e depois do acesso. Pronto. Hoje você adentra a cidade lá em cima e você vê quem vem, chega em Chapecó e pega esse acesso vindo para Chapecó, o que pensa da nossa cidade? Quem via uma via estreita, trancada, que não podia fazer nada. Nós pegamos, lembra? Quando ganhamos a eleição, não tinha nem acostamento. Foi feito aquele alargamento com asfalto, mas não tinha lugar para o pedestre transitar, não sei mesmo que tirar a terra, fazer esse acostamento para dar uma forma para o pedestre poder passar. Hoje nós temos uma grande obra. A maior obra na história de Chapecó foi a duplicação do acesso 282, 8 pistas. Isso é obra que eu chamo obra de futuro, porque vai atender Chapecó há quanto tempo? É o único acesso que nós tínhamos. Mas trabalhamos, o trabalho, dá para escrever um livro do trabalho que foi feito para nós conseguir essa obra aí. Tivemos que federalizar esse trecho do trevo aqui. Eu tive um relacionamento, no último dia, o ministro do Nascimento estava com o Lula lá em Manaus. Eu cheguei em Brasília, falei com o assessor dele, que depois foi o Antônio, acho que foi ministro no lugar de interinamento um tempo. Ele teve aqui, o ministro. Aí eu liguei, vou ligar para o ministro, tinha uma ligação, tinha um acesso ao ministro, não tinha uma intimidade, assim, muito louco, mas vou ligar para o ministro. Eu precisava que saísse no Diário Oficial no outro dia, aquela publicação da... Aí liguei para o ministro lá em Manaus, disse, ministro Nascimento, estou aqui, prefeito, deixa eu pegar, eu preciso disso sair no jornal, no Diário Oficial amanhã, para que eu possa dar seguimento ao projeto que está faltando para a liberação do acesso. Diz, Hélio, prefeito, eu vou chegar em Brasília hoje, 9 horas da noite, 8 horas da noite em Brasília. Amanhã está no Diário Oficial. Aí eu estava com o Zara em Brasília, pô, não acreditei tanto na coisa, porque você sabe como é que é o negócio. Não vai dar certo, não vai chegar a tempo, não vai dar. Mas acreditei na palavra dele. Acreditei porque vi que foi uma palavra sincera. Chegou a noite, de manhã, puxamos o Diário Oficial, ele me disse, ó, de manhã ele me ligou ainda. Não, ele me ligou 10 horas da noite. Diz, ó, tá tudo certo, amanhã tá no Diário Oficial, tu quer pegar uma cópia, passa no Ministério, tá aqui uma cópia do Diário Oficial para você levar. Então são esses relacionamentos, e eu criei um relacionamento em Brasília com isso aí, com as pessoas, de todos os partidos. É isso que você precisa fazer, é buscar esses recursos, criar um relacionamento, que uma vez que eu sou prefeito, que eu sou eleito prefeito ou vice, terminou a eleição, eu sou prefeito e vice de todos os chapecoenses. O Lula era presidente de todos os chapecoenses. Nós tínhamos que buscar nossa parte lá. Não interessa quem era o presidente, nós tínhamos que fazer. É isso que nós fizemos. Então, esse apoio com essa frente que fomenta, que gera emprego, que emprego e renda, onde é que as pessoas, o capital do trabalho tem que andar junto, um lado a lado. Nós temos que estar lado a lado. Não existe capital se não existe empregado, não existe empregado se não existe capital. Hoje a tecnologia está aí, está forte nas empresas, mas você precisa do material humano para trabalhar. E o nosso empregado tem que estar consciente disso. Ele tem que estar comprometido com a empresa. Como está o funcionário da prefeitura? Comprometido, tem que estar comprometido com o prefeito. A prefeitura não é do prefeito e do vice. A prefeitura é da comunidade. Nós somos empregados. Muito bem. Olha, isso dito, eu vou chamar intervalo comercial. O ouvinte sente que a dinâmica muda um pouco, né? É o espaço para o candidato falar. A gente faz a pergunta, né? Faz a provocação, mas esse é o espaço para que os eleitores conheçam, né? Compreendam a dinâmica dessas chapas que surgiram, são três candidaturas à prefeitura. Depois do intervalo comercial, o que nunca falta é a discussão, sempre. Ela é inegável pela importância, né? Sobre saúde e educação. Então, nós vamos abordar especificamente esses pontos, até porque que vão surgindo os diferenciais. A compreensão aqui, o Hélio se coloca como uma pessoa ativa, né? Talvez não seja uma figura decorativa, vamos entender isso também, né? Qual o papel do vice nessa história toda. Mas depois do intervalo comercial, pegamos os pontos mais estratégicos, os pontos que são sempre nominados pelo eleitor, e a partir disso continuamos a compreender a cidade sob a ótica do candidato. A gente volta rapidinho. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Pra fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Pra vender milhares de notebooks, colocamos notebook positivo com Intel Quad-Core, HD 500 e Windows 10 por R$ 1.799 à vista. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Aprenda a planejar seu orçamento num clique. Acesse consumosocial.com.br e saiba mais. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira. Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$69,90. Jogos de lençol de casal a R$29,90. Camisas gola polo masculinas a R$19,90. Calça social masculina a R$29,90. Kit com três cuecas a R$9,90. Sutiã com bojo a R$9,90. E mais. Mundo dos tecidos é na Ufana, sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço, apenas R$8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Olhando pra frente, Coligou nosso prefeito.

Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas e 29 minutos, a conversa, então a gente sempre explica, né, para o ouvinte via sorteio com as coordenações de campanha. Então hoje coube a primeira entrevista individual e apresentação do candidato a vice, Hélio Sella. Ele concorre pela chapa Somos Todos Chapecó, o candidato a prefeito é Luciano Buligol. O primeiro bloco foi um pouco da biografia, o entendimento, a dinâmica dessa coligação, né, e enfim o mote, o que, que é ser Chapecó, serem todos Chapecó. Nesse momento agora, a gente elenca pelo menos 2 pontos que são prioritários: saúde e educação. Vocês se afinam, vocês já têm, na época da entrevista com o candidato a prefeito, os planos de governo não estavam prontos, né? Haviam somente sido lançadas as candidaturas e o entendimento oficioso, digamos assim, não oficial, do que é necessário. Já houve essa maturação, a concordância, e vocês se afinam no sentido do que é prioritário, tanto para a saúde quanto para a educação em Chapecó? Olha, Raquel, nós, quando assumimos, até com o prefeito João Rodrigues, em 2005, nós encontramos uma situação precária na educação. E até foi um tempo difícil. De lá para cá, começamos a trabalhar em cima e o projeto veio dando certo. Hoje, eu acho que, penso eu e tenho certeza, e hoje estou voltando à vida pública depois de 8 anos, estou conversando muito com o prefeito Buligão, e a nossa educação, que é a fundamental, ela está bem em Chapecó. Hoje atendemos alunos de 0 a 14 anos no ensino fundamental. A educação infantil de 0 a 5 anos, temos aproximadamente 11 mil alunos. E o fundamental de 6 a 14, aproximado 10 mil alunos. Atendemos 100% o ensino fundamental. Então isso é muito importante para o município. De 0 a 3 anos, não é obrigatório o município atender 100% com as creches, mas hoje o município atende 60%. E o nosso projeto é que, com a solicitação de muitas mães, as vagas que estão acontecendo, nós queremos chegar a atender isso, ver se conseguimos atender 100%. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, que é o que eu tenho me perguntado, porque os três candidatos, e claro, as entrevistas, né, a partir do saldo das entrevistas, nós vamos conjugando alguns dados. Os três candidatos a prefeito, eles falam na mesma linha, né? Não é obrigatório por lei, mas o município de Chapecó vai buscar atender a essa demanda. Tem dinheiro para isso? Porque se fala muito na falência dos municípios, na falta de dinheiro, na falta de recursos. Como é que se faz? Tem uma receita? Olha, tem uma receita, mas a educação, você tem que gastar 25% da educação, da receita do município, que são as receitas carimbadas, tem que gastar 25% obrigatório com a saúde, com a educação. Sim. 15% com a saúde. Saúde, que sempre se diz que gasta mais. É, e a folha de pagamento e o restante para manter a estrutura da prefeitura. Então é complicado, e nos dias de hoje que a receita caiu, você tem que manter. Mas o que nós pensamos? Nós temos que segurar alguma coisa em termos de infraestrutura e procurar o social, fazer um pouco no social. E a creche é onde você precisa, e é uma demanda muito grande, que estão procurando muito as mães, porque tem que deixar os filhos para trabalhar. Então é uma preocupação nossa. E eu sempre falo para o prefeito Buligão que não vamos fazer promessas que nós não cumprimos. Então essa promessa aqui não é uma promessa, mas nós atendemos 60% já do município de 0 a 5 anos, né? A 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Então nós queremos ampliar isso. Se nós chegar a 100%, é um marco histórico. Mas vamos ampliar com certeza alguma coisa a mais para podermos atender essa demanda que existe. E a educação infantil, ela tem uma qualidade hoje que faz frente à nossa educação privada. a demanda que tem na educação e a procura pelas vagas, eu acredito que agora, justamente, essa demanda na escola pública, ela tomou um porte que sufocou. Por quê? Pela própria crise. Hoje você procura por teu filho nas escolas públicas justamente para atender até uma necessidade de sobrevivência da família, que tem que reduzir custos que nem tu faz com outra coisa. Então, a preocupação nossa é justamente podermos atender aí os 100%, chegar aos 100% das nossas creches. Talvez não chegamos. Que bom que chegar a 90%, nós estamos com 60, mais 30, fazer um trabalho, porque a todo ano você tem que ampliar. A todo ano tem mais criança, tem mais mãe trabalhando, que precisa de creche, precisa. Mas vamos fazer esse trabalho porque é uma necessidade. Eu recebi muitas mães me solicitando isso. Aumente as vagas nas creches, aumenta as vagas nas creches. Então a gente vai procurar para fazer isso. Porque justamente vai até ajudar no orçamento da própria família. Ok, num segundo momento, eu já tenho que ir pautando, porque temos ainda pelo menos três pontos a discutir. A saúde. A gente tem iniciativas interessantes, a gente tem também algumas questões que elas são patentes e vão aparecer em debates, etc. e tal. Como é que enxerga a saúde no município? Olha, a nossa saúde, eu sempre disse que na Chapecó nós temos uma saúde de primeiro mundo. Se nós compararmos com o Brasil, com certo, Chapecó vai muito bem. Temos os gargalos, temos as coisas complicadas, temos as demandas de exames, de cirurgias eletivas, que precisa ser resolvido. Mas também nós temos que ter um compromisso do governo federal e o governo estadual. Nós precisamos que venham os recursos que são inerentes ao município, que caia na conta. Porque senão nós não conseguimos fazer essas coisas. O município faz sua parte e nós temos que ter esse apoio. Você viu o caos dos hospitais, porque o dinheiro público não está indo para os hospitais, não está indo aonde precisa ir, para atender essas demandas. Então, é uma dificuldade. Vai vir um dinheiro agora, estão liberando, vai cair nos cofres dos hospitais, das coisas da necessidade social, mas está complicado ainda para você atender. Eu acho que assim mesmo, Chapecó foi avaliada entre as cidades acima de 100 mil habitantes. Chapecó está em primeiro lugar em Santa Catarina na saúde. É um dado muito importante. Está em segundo lugar no Brasil, perde para Barueri e São Paulo. Então a nossa saúde, se você comparar, não está bem o pessoal. Ah, tem, não está, falta isso, falta aquilo. São as demandas, os gargalos. Por que que acontece essas demandas de ser gargalo? Justamente porque a gente não pensa no futuro das pessoas, no futuro da cidade. Por que que não tem uma infraestrutura hoje necessária para o transporte? Os gargalos fecharam. Eu acho que esse Brasil não foi pensado num futuro para 20, 30, 50 anos. Então os gargalos se fecham. Agora nós precisamos fazer tudo. Nós temos a infraestrutura, nós temos a saúde, nós temos a educação, nós temos a segurança. Vamos tirar dinheiro daqui para fazer aonde? Aí a gente entra automaticamente no próximo ponto. Porque justamente isso, né? É um comprometimento de se fazer creche. Isso. E isso é uma questão que sempre nos divide aqui. É um comprometimento em implementar a saúde. Mas como é que se faz gestão em tempos de crise? A gente ouve o tempo todo, olha, não há, apesar de nos escandalizarmos, né, com os milhões, com os bilhões, enfim, desviados de toda forma, a verdade é que existe uma máxima de que os municípios brasileiros estão falindo, estão quebrando, estão não. Sem... Existe um caminho das pedras que diga, não, olha, para bons projetos há recurso, é função, e fiz essa mesma pergunta, quero o seu entendimento, é função do prefeito e do vice tentar aquecer a economia de um município? Pode o poder legislativo se imiscuir numa relação que é uma relação de produção a econômica e privada? E a partir disso dizer, não, a gente aqueceu a economia, arrecadou mais recursos, fez creche, melhorou a saúde. Como é que vê esse todo? Não, esse todo você tem que analisar. Com a crise, não é diferente o poder público, não é diferente com a empresa privada. Você tem que fazer cortes, tomar atitudes, ver onde é que você vai aplicar, o que é que você vai fazer. Se você vai aplicar mais no social, na saúde, na educação e coisa parecida. E você vai ter que fazer esses cortes. Agora... onde é que você vai buscar? O que acontece com uma empresa privada quando que chega uma situação, a economia de hoje, que é complicada? Tu tem que tomar as atitudes rápidas. Qual é a atitude que o empresário está? Vamos reduzir o quadro de funcionário, vamos reduzir despesa aqui, vamos segurar aqui, vamos fazer lá e vamos para se manter. E tem que tomar as atitudes no começo, não adianta tomar no fim, vamos ver se a economia vai melhorar. E você, quando vai tomar as atitudes, você não consegue mais dar volta. E aí sim, aí temos que ter projetos bons, dinheiro nos ministérios, tem dinheiro, porque fazer a obra, só obra física, eu gostaria de ser um prefeito só para fazer obra física. mas quem vai tocar o negócio? Aí, a movimentação disso, o atendimento, quem vai fazer? Vai fazer isso funcionar. A estrutura tem que pôr para funcionar na saúde. Então, tudo isso tem que ter uma demanda. E você tem que buscar, sem precedente, buscar esse dinheiro fora, porque a receita do município, hoje, não te dá direito a fazer grandes obras no município. É exemplo que nós citamos. Todas as obras que são buscar fora, a exemplo do acesso a 282, nós só, o município não devolve um dinheiro, nós só buscar, são 80% do governo federal e 20% do estado. Morreu, fez, não temos dinheiro para devolver, está tudo certo. A prefeitura entrou com o projeto, 1.600.000 de projeto, e fez, e a obra está pronta, não temos dinheiro para devolver para ninguém. Agora, tem que ter bons projetos. Você não busca dinheiro no governo se você não tem uns bons projetos para se fazer. Existe dinheiro, tem dinheiro, agora você tem que estar com o projeto na mão. E tem também, lógico, tem junto do governo também, ele exige, tem muita exigência que você tem que fazer dentro do próprio município, tanto na educação como seja lá na saúde. Você tem pesquisa, você tem que fazer pesquisa se aquilo é necessário, não é, você tem que mostrar a viabilidade daquilo, para que você quer, para que aconteça os investimentos. Não é assim aleatório que você vai fazer, mas nós temos que fazer esse trabalho, tem condições. E ser parceiro, como você vai fomentar a economia do município? Mas como é que se faz? Existe uma regra? Porque a gente, quando tem discussões aqui com autoridades e com pessoas que vêm dos centros de poder, seja Brasília, Florianópolis, repetimos aqui sempre a mesma coisa. Estamos muito longe. Como é que, né, o nosso... Eu quero fabricar botões. Eu vou fabricar em Chapecó, que eu estou longe do porto, ou vou fabricar botões em Itajaí, que eu dobro a esquina e exporto a minha produção. É função do poder público dizer, não, vem para Chapecó, que a gente ajuda? É desvio de função? Como é que enxerga isso? Eu acho que nós temos que fomentar, trazer empresas para cá, para que aumente a nossa economia, gere emprego e renda e faça. O que nós temos que fomentar justamente é na infraestrutura, isso que nós falamos. Ah, ferrovia é uma infraestrutura, é uma necessidade. Eu já participei com o Requião, fui assinar um convênio com ele lá em Francisco Beltrão na época, para ele ir assinar, fazer um estudo de viabilidade da ferrovia que vem no Mato Grosso, vinha até Chapecó. Ela só era viável se ela viesse até Chapecó, se ela viesse até num ponto não era viável por causa das nossas agroindústrias que vêm, e daqui para o porto. Então, nós temos que fomentar, pelo menos, no mínimo, a infraestrutura e dar as condições para o cara vir se instalar, para a empresa vir se instalar em Chapecó. A exemplo da 282, a duplicação, não ter dinheiro para duplicar uma 282, é uma vergonha para nós chapecoenses, para Santa Catarina, uma obra. Nós gastamos 120 milhões no acesso, nós temos 150 para duplicar a 282. Onde é que estão nossos representantes? Onde que estão? Vão bater em cima que as obras têm que fazer isso, têm que fazer aquilo? Porque eles estão lá representando, agora chegam aqui e vão fazer o quê? Não, porque tem que fazer. Mas estão lá para buscar o dinheiro, para bater no recurso, para ajudar o prefeito. Vamos buscar isso, vamos bater em cima. E só assim nós resolvemos. Nós temos que mostrar a importância econômica dessa rodovia, o que representa para o país, o que representa para o mundo, da nossa criação. Então, nós temos que mostrar isso. E tem que, por isso que tem que incentivar e mostrar a importância, para que sensibilizar o governo para fazer isso. E tem dinheiro para fazer isso. Quando sai um projeto para São Paulo, para não sei aonde, para Florianópolis, ou sei lá, de 500 milhões, tudo bem. Agora, se vier, eu vi na liberação do acesso para Chapecó, 100 milhões, mas 100 milhões para Chapecó. Pô, é um dinheiro que nós precisamos, nós temos que crescer, nós temos que fazer obras. E porque o acesso é uma vergonha isso aí. Eu digo, é uma vergonha pública. Pois é, a gente tem governos, no plural, centralizadores, né? A gente não tem, a gente tem uma distância geográfica, que é muito grande, né? Parece que realmente esse afastamento, infelizmente, ele contribui para preocupações de setor produtivo, né? A gente não precisa ir muito longe para fazer esse diagnóstico. Com certeza. Mas nos diz aqui o Hélio Sela que sim, que é função gerir. Entra num segundo momento, então, algo que não seria função do governo municipal, que é a segurança pública. Eu faço a pergunta porque vivemos momentos complicados. Sim, constitucionalmente a segurança pública ela é função de governo estadual e federal, mas a gente sente o problema na porta de casa. E aí a gente não consegue ligar para o governador, para o presidente, qualquer que seja, interino, exercício, afastado, dizer, gente, a coisa está feia na minha rua. Como é que enxerga isso? Qual seria a ação? De que forma poderia-se implementar algo que desse resultado, mesmo não tendo dinheiro? Porque a máxima do não haver recurso, ela cala qualquer discussão. Sim. A segurança pública no Brasil é uma situação do Brasil inteiro. Em todas as cidades é que está complicado, nos centros maiores, nos centros menores. A segurança pública hoje é um caos. E não adianta você pôr mais policiais na rua se tu não resolve essa situação. E sempre há um déficit de contingências, tu pode ver aqui no nosso batalhão. A cidade cresce muito, principalmente Chapecó, cresce os problemas juntos. E você não consegue acompanhar todos para resolver. Qual é o prefeito que não gostaria de resolver todos os problemas da cidade de uma vez só? Mas é complicado. Então, o compromisso da segurança pública é um dever de Estado. Mas a prefeitura também, o poder público municipal, tem que fazer sua parte também. Ele tem que ajudar nisso. Tanto que nós temos nossas guardas municipais, guarda de trânsito, para facilitar, para sobrar mais efetivo, para o batalhão fazer sua parte, e nós podemos fazer essa parte que não diretamente é associado mais ao trânsito e à nossa guarda do patrimônio público. Mas tem, nas seguranças, já em Chapecó, aqui no, acho que no Bormo, é o GPS Caipira. É a instalação que você faz, aquele monitoramento junto com a polícia militar, e você localiza as casas que estão lá e aí se comunica muito fácil, mas você tem que estar ligado, porque você tem que estar localizado onde você está, porque senão a polícia não sabe onde deve chegar. Aí logo que acontece as coisas, com o GPS ela vai ver as principais vias que saem, vai cercar o negócio e vai bater chegar na tua casa e vai tentar resolver o problema. É uma possibilidade. E tem outra, que é um programa de vizinho solidário. Eu vi hoje no Bom Dia Santa Catarina, o pessoal está fazendo muito em Florianópolis, São José, estão criando esse grupo. É o Vizinho Solidário, juntamente com a PM. Então é um meio de comunicação, é a tecnologia que vem através do WhatsApp, essas coisas, conhece o vizinho, inclusive não só para segurança. Eles estão usando justamente para se locomover, para o transporte, para você ir ao trabalho, para você pedir uma carona. Estão usando isso também. Então é um meio que a população está procurando ajudar. O município vai fomentar, se não tiver internet no interior vai levar, se buscar os pontos e fomentar dessa forma. Não tem muita coisa que o município fazer. E lógico, e trabalhar junto com o governo do estado, o governo federal, buscando num todo aí o que é melhor para a nossa população, para ter uma segurança. De fato, isso é uma complicação, é uma preocupação de todos. E agora, se você me pedir qual é a solução para isso hoje, claro que, exatamente, a solução definitiva, ela não existe. O que busca-se, né, é poder sair de casa e não voltar para casa e não encontrar mais a casa lá. Exato. Ou é tão grande o número de... Eu acompanho toda manhã que o trabalho do Eduardo, o trabalho do Ari Júnior, e é carteira, e é celular, e é tudo tão intenso e tão rápido. E quando a pessoa se vê, mulheres, né, fundamentalmente, são mais frágeis e são mais suscetíveis a esse tipo de acontecimento, que, né, enfim, é tudo que não queremos. Mas abordamos aqui esses três pontos, falamos em gestão em tempo de crise e não há como fugir disso. Intervalo comercial, na volta, é o desenho administrativo. Vocês fecham, você e o Buligon têm o mesmo entendimento? Quando uma coligação é feita de muitos partidos, nós somos adestrados, treinados a entender que depois da eleição, então esses partidos, eles também assumem o poder. Na forma do quê? De nomeações, de cargos, etc, etc. E aí, qual é o entendimento? Agora está na moda se falar em gestão técnica, né? Vai e volta, a moda passa, né? Enfim, mas agora se fala muito não. A gestão tem que ser técnica, outros dizem não. O que vai construir a nossa gestão é o mapa das urnas. Quem for bem votado tem direito a cargo. Como é que fica? Qual é o entendimento? Isso depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avance. 9:48.

Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. A Nova Chapecó está por vir. Vamos trabalhar no cuidado das pessoas. Cuidar das pessoas significa melhorar a saúde e acabar com a espera dos serviços especializados. Cuidar das pessoas significa priorizar a educação, ampliando acesso a creches em horários alternativos. E a gente quer mais segurança, melhorar a situação do transporte coletivo e fortalecer a nossa agricultura. Estamos preparados para governar com ética e transparência. Valvão e Gilberto, é isso que a gente quer. Vote 65! As maiores agroindústrias, as melhores soluções e tecnologias mundiais do mercado de carnes. Mercoagro 2016. Há 22 anos, a maior do Brasil, apresenta agora uma edição histórica, com 7 eventos paralelos. Mercoshow Palestras, Seminário Internacional da Carne, Painel de Oportunidades, Sessão de Negócios e muito mais. De 13 a 16 de setembro, em Chapecó, no Parque Tancredo Neves. Mercoagro 2016, a maior do Brasil. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltando 5 minutos para as 10 horas da manhã, esse é o bloco final de conversa da primeira das 3 entrevistas com os candidatos a vice-prefeito no município de Chapecó. E eu sempre digo, digo em tom de brincadeira, mas faz parte da nossa história. Aqui em Chapecó, vice assume. Pelos mais diversos motivos, mas vice assume. Então a gente não pode ver, né? Talvez com uma visão parcial ou preconceituosa, né? Ah, mas é um cargo decorativo. Como se diz no português coloquial, uma ova. Não é um cargo decorativo, não. Como é que se faz, como é que você e Buligon desenham ou imaginam a gestão de Chapecó? Um município de médio porte, com demandas específicas, etc. e tal. Vocês já pensaram, está muito na moda, fala, né? Vamos chamar notáveis? Vamos chamar técnicos? Vamos valorizar quem nos ajudou a chegar aqui, ou seja, nossos cabos eleitorais, nossos vereadores. Vamos chamar todo mundo que se elegeu vereador para virar secretário? Como é que fica isso, né? Como é que essa é uma conversa delicada, eu não sei que nós não entrevistamos candidatos a vereador, não deu tempo dessa vez. Mas que será que pretendem? Eu me pergunto isso, eu me elejo num dia vereador para no dia seguinte ir lá dizer, cadê a minha pasta? Como é que fica isso, Cela? Olha, Raquel, Chapecó, a nossa administração ela vai estar dentro de uma sinergia muito boa entre eu e o prefeito, Buligão, nos elegendo e nós ganhando as eleições, ser vitorioso. Nós estamos, vou trabalhar lado a lado com o Buligão na prefeitura, vou ficar os 4 anos junto com ele, já combinamos isso, ajudando, trabalhando, levando o que eu tenho de conhecimento e aproveitando a vontade dele e o conhecimento que já o prefeito Buligão, que já vi que tem capacidade suficiente para tocar o município. E nós podemos ver que o município de Chapecó, diante de uma crise que se instalada nesse país todo, hoje ele ainda se segura numa boa, estão investindo, fazendo coisas. Isso é importante para Chapecó. Teve que cortar na carne, sim. Dispensando os funcionários que são os comissionados. Deu briga, deu encrenca, não. Diminuímos isso para tirar essa receita, para aplicar em outra coisa, para sustentar o município, para não quebrar. Essas são atitudes que nós temos que tomar de imediato. É aquilo que eu falei. Como é que nós vamos fazer? Tu tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude que nós temos que tirar comissionado, reduzir a folha? É isso que nós fizemos. É isso que o Buligão fez. Então, eu acredito que ele tomou um caminho, foi um caminho certo, porque também como é que você vai reduzir no social, como é que você vai... Tem que reduzir na infraestrutura e na folha, onde der para fazer, com os cargos mencionados. Eu acho que ele tomou uma atitude muito correta, pegou e fez, cortou na carne e aguentou no peito a reclamação dos que compõem o governo, do, quem estava com ele. Mas agora, com tantos partidos, é que nem você colocou, vamos chamar os vereadores para secretário, não é? É do prefeito, cabe ao prefeito de ver o que, que ele vai precisar. Nós vamos ter que administrar, valorizar o nosso pessoal, procurar primeiro valorizar o nosso pessoal daqui, o pessoal que nos apoia, o pessoal que a coligação nossa, de que forma que nós vamos fazer, justamente. A forma da... é uma forma, é a geografia das urnas. Lógico, você vai ter... Ela não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. Nós temos que trabalhar isso e essa é a forma que nós vamos trabalhar. Tanto que nós vimos, reduzimos o nosso quadro. Nós hoje temos 64 cargos a vereador concorrendo hoje. Nós podia ter 150. Tem o PP que concorre sozinho, que está coligado com 32. E o chapão que foi feito com mais 32. São 64 vereadores. Sendo isso, 20 mulheres também, né? Então você vê o... 20% são mulheres. Então você vê como é que é. Reduzimos até nisso para nós podermos ter uma administração mais enxuta. E é o pensamento nosso é fazer a melhor, é cuidar cada centavo do município aonde que vai ser aplicado. E eu acredito que nós estamos muito bem sintonizados em poder fazer isso, valorizar. Temos que valorizar inclusive o nosso funcionário público. Nós temos que motivar o nosso funcionário público a prestar um bom serviço, o nosso funcionário de carreira. E tem fórmula para isso? Porque o que acontece? Como não prevalece a meritocracia, né, e a estabilidade, porque se presta um concurso público, infelizmente, quando se imagina, né, o funcionário público, a gente já o imagina... desmotivado, né? Sabendo que não, demitido não vai ser, mas ascensão também não tem possibilidade de ascensão nenhuma, então fica como está. É, o prefeito Boligão garantiu, não é, a motivação não é, é salarial, é uma coisa. Até o prefeito garantiu toda a reposição, repassou para o nosso funcionário público. Mas a motivação é você procurar mostrar a importância do funcionário público no trabalho, na função que ele exerce, o comprometimento com ele, com a sociedade. Você tem que mostrar que a prefeitura não é tua, não é do prefeito, não é ninguém, é da população. O que eu vejo, o que eu sinto eu também hoje, não em todos os setores, mas é assim um funcionário desmotivado. Quando você chega lá na prefeitura para fazer um atendimento, às vezes em certos setores, não todos, o pessoal não está com aquela vontade de atender, às vezes não dá a informação correta, aí você tem que cair, sair, voltar, duas, aí te incomoda muito nisso. Então essa motivação, esse comprometimento e o diálogo que nós temos, porque eu sou muito do diálogo, e acho que o Boligão também é um prefeito do diálogo, conversa muito com as pessoas. E eu conversava esses dias com as pessoas, e conversava sobre esse assunto com professores, com o pessoal que é comissionado, que é funcionário público, com carreira. Nós trocávamos essa ideia. O que está faltando? O que, que nós vamos fazer? A falta de condições de trabalho? Vamos dar as condições de trabalho necessárias para você exercer a sua função. Vamos mostrar para a população que você é eficiente, que você sabe fazer, que você ajuda a prefeitura, que você está ajudando a população. A população está pagando o seu salário, não é o prefeito. Então nós temos que mostrar nessas alturas qual é a importância do funcionário público no contexto da administração pública e no contexto da sociedade de Chapecó. Também os professores, também nós temos um nível de professores qualificados, profissionalizados, qualificados. Nós temos que, é a mesma coisa, quem tem que fazer essa valorização ao professor, motivar, talvez, se é possível melhorar o salário, vamos melhorar o salário, vamos fazer. É pensamento do prefeito também, acho que tem feito e acompanhado isso aí, tem discutido com o funcionário público, com os professores, e a gente acompanha isso aí, a vontade do prefeito em tudo. Mas não é só o salário que também motiva, né? Então nós temos que cuidar muito, trabalhar o pessoal para ver se é possível, justamente, está sempre fazendo, trazendo um feedback e fazendo uma atualização, trazendo pessoas que motivem esse pessoal também, algum curso de motivação, para mostrar para eles alguma coisa diferente também, que não seja só o prefeito e o vice-prefeito falando, mas as pessoas, como verem o funcionário público lá dentro, façam essas reivindicações, peça, porque nós estamos dotados, a Prefeitura de Chapecó tem vários, tem muitas, 98% são funcionários preocupados e comprometidos com a Prefeitura. Nós queremos continuar com essa administração forte. E isso vai fazer com que o prefeito tenha êxito na sua administração. Se o funcionário não ajudar, aí você se obriga a buscar comissionado. Não. Nós vamos ter que trabalhar com o nosso quadro. Reduzimos os comissionados, vamos manter com a redução. A lei permite que você possa contratar tantos, mas a gente não vai fazer isso. Já estamos com menos da metade do que a lei permite que você tenha de comissionar na prefeitura, e vai ser a geografia das urnas. Os partidos já estão conscientes do que nós podemos fazer e atender para o momento hoje de crise econômica que esse país atravessa. Pois bem, isso dito, a gente conversa um pouco com o ouvinte. Então, a Antônia diz o seguinte: olha, todos os candidatos falam em educação, né? Macha, em Chapecó, não é valorizado o tempo de serviço dos professores. Só se valoriza a prova feita no final do ano. Eu acho que isso é relativo, então, se é prova no final do ano, é o ACT, né? É aquele contrato temporário, né? Que todo ano é feito. Ela diz, é a nota, não é valorizado o trabalho, não é valorizado o tempo de serviço. Há como, sendo que é concurso, né? Qual é a visão dos ACTs? É uma ferramenta interessante. Muitos dizem, não, faz concurso que daí elimina a história do ACT e dá estabilidade. É possível isso? Não, o ACT é necessário para o município. Sempre vai ter o ACT, embora que saia concurso público agora, que a educação está pensando em fazer um concurso público. Sempre os ACTs, os professores, vão ser necessários. Eu não acredito que não seja valorizado, porque há uma procura muito grande também, e as pessoas, dos professores na rede de ensino, e eu vejo que converso com a gente que precisava, o pessoal estava assim, afoito para que acontecesse, que a vaga sobrasse, que fosse bem na prova, para conseguir uma vaga, porque há uma necessidade. Então, as pessoas estão procurando, os ACTs. Mas eu acho que isso cabe a ser repensado, esses assuntos, essas perguntas são muito interessantes e muito boas, para que nós repensamos isso e fizemos uma análise profunda do que nós podemos fazer com o prefeito Buligão, pode fazer, e o que nós podemos contribuir com isso. Ok. A Rosângela Minotto nos diz, quero saber por que falta material e medicamento nos postos de saúde e no ambulatório de feridas. Ela diz, olha, às vezes falta, ela coloca aqui que falta gás, atadura, que não tem nenhum Buscopan. A gestão pública não recebe milhões do governo federal? Olha, como é que é o nome? É Rosângela Minotto. Rosângela, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Mas eu acredito que tem algum desencontro, porque já recebi pessoas que vieram e me falaram que foram muito bem atendidas, receberam todo o atendimento, as gases, tudo que era necessário para isso. Então alguma coisa deve ter que não está batendo com o negócio. Mas há uma preocupação, sim, porque o governo federal às vezes não repassa os recursos necessários. Olha, não passa, e aí a gente bate e a gente precisa, é aí que vem. Porque a saúde? A saúde é onde você vai porque você precisa. Ali é o ponto crucial, você vai lá porque você necessita. Está faltando remédio? Falta remédio, falta alguma coisa. Tem alguns gargalos? Tem. Nós precisamos melhorar. Agora, não é de hoje para amanhã, porque vocês devem ter acompanhado no noticiário quanto dinheiro ainda falta para vir para a saúde, que o governo federal não repassou, que o governo do estado não repassou, e o município e os municípios estão tentando manter com o que tem. E não é difícil, e o município não tem como manter tudo isso sozinho. Porque o governo federal, o governo do estado, repassa para os municípios as obrigações, mas eles têm que cumprir com a verba deles. Então nós temos que associar isso, tem que vir, cada um fazer a sua parte, que aí nós vamos ter uma saúde melhor. Ok, eu termino aqui com a participação do Gustavo. Ele diz, olha, eu vejo muito debate em São Paulo sobre ferrovia, metrô e aqui nada. Outro dia, diz ele, eu li sobre a ferrovia Chapecó-Itajaí. Agora eu escuto sobre o braço, né, Norte-Sul, que é a Chapecó-Mato Grosso. Li que o presidente Juscelino Kubitschek acabou com o transporte ferroviário na década de 60, mas vejo trilhos em São Paulo em 2014, né? O Luiz Henrique da Silveira falava em descentralização. Será que alguém em Brasília pensa assim? Porque eu me solidarizo aqui com o Gustavo, porque eu não sei se a gente vai ver isso um dia. Olha, Gustavo, é o que eu estava falando e estava explicando antes. É o que eu vejo. Justamente, essa ferrovia não existe aqui porque eu acho que não foi pensado no futuro desse país, no futuro do desenvolvimento da nossa região, de todas as nossas agroindústrias instaladas aqui, que nós chegássemos a esse ponto, dessa distância, para nós ter competitividade. Nós precisamos hoje, urgente, a ferrovia precisa, vai demorar 10, 15, 20 anos, mas vai ter que sair, de qualquer forma. Não tem outra alternativa, esse modal de transporte tem que acontecer. Nós estamos longe no porto, nós hoje é todo transporte sobre roda, é todo transporte rodoviário. Então você vê o custo disso, um caminhão, dois, três, quando você pega um vagão de trem e carrega 10 caminhões. Não vai afetar o transporte, vai mudar a logística do transporte, mas o produto vai ser, o frete, lógico, vai compensar na venda do produto, onde você pode competir lá fora com a venda. Então eu acredito que esse Brasil, nós passamos por uma nova era, é um novo momento. Toda a política que nós vimos suja para trás vai ficar. Hoje nós temos que pensar, eu só acredito nisso. Voltei para a vida pública que eu tenho, acredito nisso. Nós vamos começar numa nova era da política limpa. Aquela que você chega para o teu filho, meu filho, você vai ser candidato. Põe a cara para bater, porque nós precisamos de gente boa para entrar, tem conhecimento, vai tocar os destinos de Chapecó, do Brasil, do Estado, quem for. Vamos te preparar e você vai tocar o barco. Então eu só penso nisso. Então chegou essa hora. Por isso que a gente pensa na frente, eu quero pensar no futuro das pessoas. Nós temos um compromisso com o Chapecó, agora os 99 anos, vai chegar o centenário e pós-centenário. Nós temos que ir longe, nós temos que pensar para frente nos projetos que vão dar. Se eu não conseguir fazer um projeto, terminar um projeto no meu mandato, que vai beneficiar Chapecó por 30 anos para frente, vai terminar no teu mandato, no outro, mas quando ficar pronto, se demorar 2 mandatos ou 3, é um projeto que é para 30, 40 anos. Nós temos a SAC fazendo um bom trabalho aí, pensando nisso. Vamos aproveitar, vamos fazer um livro travesseiro, não dá para executar tudo que está ali, mas vamos aproveitar esse estudo feito. Aqui nós vamos ter que copiar alguma coisa, acertar. Então é por isso, eu acho que essa ferrovia tem que sair, estão na pauta, estão discutindo, a gente acompanhou, viu em partes. Agora, aonde vem isso? Vem lá do nosso, nós temos que ter uma força parlamentar muito grande no Congresso, no Estado, para mostrar a importância da rodovia, fora a política, fora, não é a política partidária, não é um partido que vai trazer essa ferrovia, é a importância dessa ferrovia para escoamento dos produtos, trazendo insumos do Mato Grosso para cá para atender a nossa indústria e levar a nossa produção até os portos e para esse mundo afora. Olha, a gente encerra essa conversa aqui e posso dizer que o que marcou essa sua apresentação foi a sua fala de que vai ser um vice-prefeito ativo. E é curioso que não há uma relação de atividades, né, quando se assume o cargo, dizendo cabe ao vice-prefeito A, B ou C. Por isso que as pessoas são levadas, né? A gente diz, ah, não, vice não existe. Olha, nós hoje aqui, com um telão aqui ligado, acompanhando o movimento de Brasília, porque vice existe em todas as instâncias. Então, como é que imagina essa atividade? Imagina assumir, por exemplo, uma pasta, Hélio Sela, ou dizer, não, de toda forma, sendo vice, posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que é estar presente em 4 anos de mandato à frente da Prefeitura Municipal de Chapecó? Olha, eu tive oportunidade, foi por 6 meses, mas fui prefeito de Chapecó, né? O João renunciou e eu assumi, então o vice está sempre em evidência. Agora, eu mudei meu projeto de vida. Eu estou na vida privada, já encaminhei a minha empresa, já fiz, tenho meu filho que toca a empresa, já me preparei para isso, porque vou fazer uma administração junto com o Bolinho. Conversei com ele, vou estar lado a lado na prefeitura, não sei se assumindo alguma pasta ou de outra forma, procurando ajudar como vice-prefeito, mas vou estar presente diuturnamente, buscando. Até eu comentava na festa lá na Colônia Sela, domingo, o pessoal vinha conversar comigo, até o pessoal da comunidade, o pessoal que estava lá, foi uma festa maravilhosa, eu acho que foi sensacional aquilo ali. Eu até me emocionei, me arrepiei quando cheguei na comunidade, os aplausos que recebemos da comunidade, nós fomos aplaudidos na hora da chegada. Então, nós somos pessoas de bem. Nós queremos mostrar aqui a segurança do que nós queremos fazer para o Chapecó. Não queremos prometer o que nós não podemos cumprir. Isso eu falei com o Buligão. Se nós podemos fazer mais depois do que nós prometemos, vamos fazer e vamos mostrar que fizemos. Agora, não vão. Eu moro em Chapecó, tenho residência aqui, tenho nas costas toda uma família desbravadora, tantos amigos que eu tenho, que eu quero sair. Ir no mercado, olhar no olho do olho das pessoas e não sentir aquela cobrança assim, ah, você falou e não... Não, quero ter essa dignidade de estar no meio das pessoas olhando olho a olho. É um comprometimento esse. Que nem eu fiz na minha vida pública até hoje. Eu saio em qualquer canto da cidade e vou olhar olho a olho, não tenho medo de ir para nenhum canto da cidade me comunicar com todas as pessoas. Não tenho medo nenhum. Eu converso com as pessoas. E hoje eu sou bem recebido. Onde eu vou, graças a Deus, tem lá o meu aceite. E as pessoas me conhecem, me chamam pelo nome. Eu não conheço, claro que não conheço, mas eu chego. Ô, Hélio, tudo bem? Ainda bem que você voltou para a vida pública, porque não sei o quê. Então eu quero fazer essa administração junto com o Boligão, fazer dessa cidade que eu aqui vi, nasci, vi crescer, acompanhei o desenvolvimento, buscar fomentar o crescimento de Chapecó, é o que nos interessa. Nós temos que fomentar, porque aí vai vir a geração de emprego e renda, vai vir a arrecadação de impostos, vai gerar mais impostos, nós vamos poder fazer mais coisas para a população, é isso que nos interessa. Então eu acho que essa é uma preocupação muito grande, vamos estar lado a lado com o prefeito Boligão. Olha, agradeço a sua participação, então esse é o momento da despedida, essa foi a primeira entrevista, repito, amanhã então, já antecipando a nossa programação, né? Amanhã, dia 31 de agosto, quem vem aqui é o candidato Gui Pereira, da coligação Chapecó Pode Mais, e finalmente no dia 1º de setembro, vem Gilberto Anhelim, candidato a vice-prefeito pela coligação Chapecó Novos Tempos. Quero agradecer então a presença do primeiro entrevistado deste ciclo, digamos assim, que é Hélio Sela, candidato a vice-prefeito, então, pela chapa Somos Todos Chapecó. Obrigada, candidato. Obrigado, Raquel. Eu quero dizer que nós precisamos olhar para frente. A nossa bandeira é verde e branca, sempre foi e vai continuar sendo verde e branca. Eu era presidente da IFAB em 2005, eu sei aquela enorme bandeira lá que arrepiava quem chegava na Sadia, está lembrado? E continua a bandeira verde e branca. Nós temos no acesso aqui da Leopoldo Sander, temos na IFAP a bandeira, e essa vai ser a nossa bandeira para Chapecó. Nós estamos preocupados com o centenário de Chapecó, vamos fazer uma boa administração. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que nos ouviram nesse momento e pedir o voto. Quero pedir o voto para o prefeito, para o Boligão, vote 40, e agradecer o apoio de todos os partidos que compõem a administração, a nossa coligação, e vamos em frente. Pedir a cada um o voto pela... Votem 40 para que confiem na administração. Quero que vocês acreditem, que tenham essa confiança, que tenham da nossa responsabilidade a cada centavo do dinheiro público aplicado. A honestidade, nós estamos passando por uma nova era de honestidade e transparência nas coisas públicas. É isso que nós vamos fazer, sempre fizemos e queremos que isso aconteça. Sempre o nosso pensamento, a nossa linha de frente é essa. Ok, a gente fica por aqui, claro, acompanhando. Daqui a pouquinho começa o julgamento do processo de impedimento da presidente Dilma, o plenário do Senado, então já começa a receber as pessoas, enfim, mais um dia longo, um dia intenso, né? Porque agora vem a questão do debate e a abertura do voto. Então isso também é o que vai definir o futuro do país. Portanto, a gente fica por aqui e amanhã continua com as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Um abraço e até lá. Rádio Super Condá AM, 610 kHz. Chapecó, Santa Catarina. Credibilidade, agilidade e compromisso com a comunidade. Uma emissora interestadual.